Um abraço pro meu amigo Cabral, homem pesado, entendeu? Um abraço pra galera da pressão, o homem forte que tá com a força. E aí, Josimar, passar bem. Você está ouvindo iLux Pancadão do Dom Wagner, versão Dance. Tá sentindo aí? E aí, tá sentindo aí? iLux Pancadão. Especial versão Dance. Uma produção desse moleque doido do Mineral, Gilberto é o bicho.